Davidson pra galera, Davidson! E detona a primeira! Bora de marcante, vai! Como no filme, tudo aconteceu. Eu te dei um beijo, depois me entreguei. Parecia um sonho, mas quando acordei... Vem aqui, me rouba a cena aí com a gente, obrigado pelo carinho. Um abraço com muito carinho, valeu! Os Caçadores de Rock! Ela partiu sem razão. E a distância, a distância, a distância! A distância me faz gritar seu nome. Chorando, pensando em você. Que saudade, o destino foi rebelde. Levou você pra longe. Onde você está? Como você está? Tá todo mundo aqui no Tropical e doidando no animal. Búfalo. Eu não quero mais. Por favor, me deixe em paz. Bora, Kleber! Fazer comigo o que faz com as outras. Eu não sou tão. Bebe de marido, bota na área, papai! Amanhã você vai ver aqui. Eu te usei, te iludi, te enganei. Os nossos danadinho 3D estão aqui. Obrigado pelo carinho. Vamos, Jenison! O Hélio Silva, o Vido, todo mundo aí, meu irmão! Te enganei. O Klebe de Maritu, me enlouquecendo, hein, garoto! Eu não gostei! Vai! É marcante, garoto! Vai curtindo! Novo Búfalo. Sabe por que eu voltei aqui? Não tinha como viver na solidão sem Búfalo. Me aceite de novo. O meu amor vou te dar. Viagem, Davis, uma viagem, meu irmão! Eu vou buscar pra te dar de presente. E aí? Vem, amor, vem aqui, vem me amar. Alô, Tailândia! Eu sou GDK, eu sou GDK, eu sou GDK, e pra sempre eu vou ser. Olha, fura olho chegando, Josias! Eu me apaixonei, já não posso. Meu grande parceiro Edson, grande Edson, o nosso motora, meu irmão, obrigado pelo carinho. Alô, Edson. O que posso fazer? E aí, Edson? Ouça, amiga, se esse amor é verdadeiro, deixa acontecer. Não dá, esse homem pode até Josias pra mulher, Davidson. Se ele ama você, me fale mais um pouquinho. Fale mais dessa paixão. Isso. Não me obrigue, não. Porque é tão difícil assim. Me diz. Dá uma força, meu irmão. Não dá. Eu amo mesmo o homem que ela. Sei que dói. É só traição. Dá ou não dá? Não dá. Edson Moreno também. doido aí com a gente, Kessin Olhão, galera de Mãe do Rio aqui no Animal. Melhor amiga, sua melhor amiga, sou eu. Não... Os irmãos Metralha, o Nego Fox também, a sua primeira dama, tá na área aqui com a gente. Suas desculpas, sua melhor amiga, sou eu. Não acredito que isso aconteceu. Te juro, amiga, que tentei evitar. Não quero ouvir suas desculpas. Eu amo mesmo o homem que ela. Ela é minha melhor amiga. Um sonho bom, você surgiu em minha frente como um anjo a me olhar, sorrindo para mim. Logo me abraçou, dizendo amor. Gente, abraço muito carinho. Toda a galera de Mãe do Rio está aí com a gente arrebentando. Um abraço pra vocês. Como me arroba a cena. E ele já tá aqui na nossa área frontal, viu, Davidson? Aqui do ladinho do nosso animal, irmão. Sargento J. Ribeiro, a Polícia Rodoviária Estadual também. Um grande abraço para você, meu sargento! Eu vou revelar um segredo que eu não contei pra ninguém, mas vou contar pra você. Se prometer não espalhar, já faz um... Olha as barbiguesas, irmão! Olha as barbiguesas! Chegando, o navio tá abastecido agora mesmo. Vou fazer uma deixada. Bora, Kleber! Registrar o que passa. Meu amigo Kleber, desbravando todas as fronteiras pra curtir o nosso animal. Os devidos fins, e agora eu te quero só pra mim. Se quer saber como você se esconder, isso não. Claro, meu amigo Kleber Muca! É o irmãozão do Clécio de Marituba. Não. O Marco Januidela, lá da LS Trator, com o Elgin Jamile também, aqui no Búfalo. O Macaco tá na área da fazenda, Alta Floresta de Tailândia. Muito obrigado pela vinda, galera. Vamos ver a guarda! Aí com a gente, feliz da vida. O Leão hoje arrebentou com o Pai Sandu, meu irmão. Michelzinho, ele está aí com muita saudade lá no sul. Brasil. Grande Michelzinho, vai estar retornando à capital dia 1º de abril, Michel. Quanta precisa chorou, pedindo de joelhos pra Deus me proteger. Na vida louca é assim, parto pro tudo ou nada, sem saber se volto. Só tenho você por mim, então não me abandona, amor, eu te imploro. Nosso amor é verdadeiro e forte o bastante pra suportar. Meu amigo Silvinho do Rock, pro Rio do Rock, Wilson Gago, Johnny! Alô, Johnny! Mas... Hoje perdi, meu bem, eu rodei, mas troquei, foi tira e viria. Amaram pra mim, que foi, eu não sei, me entreguei pra te rever um dia. Marcos Janarideu, da LS da Tua! Especial pra no Júnior, da Tão Curtindo de Marituba, meu parceiro Júnior! Bora esquentar, espetacular! Esquentando! Parabéns, Jenny mais confortável, mano. Vai, vai! A gente, obrigado, valeu! Freia, freia, freia, freia, freia, freia, acelera! Bota a pressão, meu animal! Sampleia, sampleia, sampleia! Bora chegar, bora chegar! Olha o Joe, olha o Joe, olha o Joe, olha o Joe, olha o Joe, olha o Joe, olha o Joe, olha o Joe, olha o Joe, olha o Joe, vem Joe! Meu amigo Gaguinho, Nilson Dimas, galera do rock aí com a gente, obrigado pelo carinho! Vamos nessa, Tailândia, senhor! Minha mulher tá me traindo! Flabemuga! Teste daqui com a gente ele e também meu amigo Rafael do Super Primos de Mariduba. Valeu, Rafa! Valeu, Cleber Munga! Pra fazer uma perícia. E a rouba cena tá na área, é. Ela só dá o o-o-o-o-o. Ela só dá o o-o-o-o-o. Ela só dá o o-o-o-o-o. Problema pra mim. Ela só dá o Só... Parabéns aí pro nosso grande amigo Erivaldo, que está no berço hoje completando mais um aninho, comemorando aqui no Animal 27 aninhos. Ele e a sua esposa Magna também, parabéns, viu, Erivaldo. O Eldir Silva, o Aurélio Gomes também está aqui no Animal. Vaiando, piando, piando, piando, piando, piando, piando. Senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta. Vaiando, bora pro gol, bora pro gol, bora pro gol! Vida pra cima! Põe a mãozinha pra cima e grita: hey! Oh! Vai, vai! Hey! Vai, vai! Oh! Vai, vai! Hey! Oh! Hey! Oh! Hey! Bora esquentar! Tá pegando o clima! Balançando, estremecendo, balançando, estremecendo. Vem pra festa do Búfalo. A evolução chegou. Quem não tem hora pra chegar em casa dá um grito. E a espetacular. Quem vai pular o carnaval solteiro, joga a mãozinha pra cima. Quem vai curtir o carnaval solteirão aí, joga a mãozinha pra cima. E cadê o gritão da mulherada solteira hoje aqui no Tropical, hein? Cadê o gritinho da mulherada que não depende do joga a mãozinha pra cima e bate na palminha, e bate na palminha, e bate na palminha, e bate na palminha, e bate na palminha, e bate, bate, bate, bora liberar! Dança, dança, dança, escuta o nosso som, pra comemorar eu vou fazer chover Xandão. Hoje a noite é nossa, nós tá fazendo a onda, avisa. Olha o banho de Xandão! Vai! Toma, toma, toma, toma, toma banho de Xandão. Toma banho de Xandão. Toma, toma, toma, toma, toma. 3, 2, 1, vai! Meu Xerlão, os amigos! Aí do Lava Jato, Manu! Manu, Rafael, obrigado pelo carinho! Giovana, Denilson! E ela quis se divertir, mas que absurdo, ela de vestido curto, não existe, eu tenho surto. O que essa gata viu em mim? Bala de prata, o som de Abaitetuba, se liga na estrutura, Daniel é quem comanda o show. Sobe na nave, com o corpinho bem suave, vem com nós curtir o baile. E as lindas meninas! Sou linda menina, sou debolete no clima, linda sensual do jeito que os moleque pira. Sou linda menina que chega roubando a cena, a calcada tá de olho e a balete no esquenta. Sou linda menina, sou debolete no clima, linda sensual do jeito que os moleque pira. Sou linda menina que chega roubando a cena, a calcada tá de olho e a balete no esquenta. Vou arrebentando, valeu, Cláudio! Lá de Marituba, meu irmão. Falando em Marituba, tá chegando o bloco Família Mirissão! Tô passando mal. Quando eu vi o tamanho acima do... Meninas! Vamos colocar no 12, DJ. Bora colocar no 12 as meninas aí, né? O quê? Bora colocar no 12, ele. Então é bala, meu irmão. Só a mulherada gostosa, só a mulherada solteira, só a macharada sincera agora, Davidson! Vai fazendo assim, fazendo assim, fazendo assim, fazendo assim, fazendo assim, fazendo assim, assim, assim! Vai, toma, vai, toma, só dos pobres, vai, toma, vai, toma, só dos pobres, vai, toma, vai, toma, só dos pobres, tô possuída agora, atenção, que eu desci! Josias, o espetacular. Toma encaixada, me botada, botada, encaixada, ele vai botar, encaixada, muito brava, ele vai botar, botada, fica enlouquecida, depois dessa coisa pra... Bora botar no escurinho, vai! Tem que ser no escurinho. Quem gosta do escurinho faz barulho! Quem vai beijar no escurinho hoje faz barulho. Quem gosta de fazer a mão no escurinho, joga a mãozinha pra cima. Mas será que tem alguém do Mengão aí, tem, Davidson? Será que tem alguém do Corinthians? É a torcida aí, é a torcida, é a torcida do Corinthians. Será que tem alguém do Paysandu? E a torcida do Clube do Remo, a torcida do Leão, joga a mãozinha pra cima, mãozinha pra cima, e bate na palminha, e bate na palminha, e bate na palminha, e bate, bate, bate, bora acender! Os jovens do meio. Sucina, olá Moisés! Bora Neymar! Alô, Chacá! caçadores de rock também pirando o cabeção aqui no Animal. Aqui. Só eu não tenho outra. Yes. Faz tu sempre sem vontade, cê dando. Chama suas amigas pra tomar banho de piscina. Chama suas amigas pra tomar banho de piscina. Mas tem que vir sem calcinha pra poder entrar no clima. Entrar no clima, entrar no clima. Fica, fica, fica, fica, fica, fica, fica. Ela fica de quatro pra mim, ela fica de quatro pra tu. Fica, fica de quatro pra mim, fica de quatro pra tu. Fica, fica de quatro pra mim, fica de quatro pra tu. Fala galera, invadindo a nossa área frontal, Davidson. Lado esquerdo, lado direito. Já ficando tomado pra galera aí, meu irmão. Seguidor de Tailândia! The Sr. Will Singer. Essa é mais uma produção dele. Mega DJ Hugo de Castanhal. Meu amigo Cunha Love aí com a gente, obrigado Cunha! Um abraço a você, grande Cunha! Esse é muito velha guarda, viu, Josias, o Cunha? Alô, Cunha! O Jefferson, Gleidiane, Nilson e a sua primeira dama, Bibi! E a galera do rock! Para sim, sim, no dado, alô, Masquita! Meu vício, meu vício. Meu vício, meu vício, tu. Por quê, por quê, por quê? Porque tu és o meu vício, meu vício, meu vício, meu vício, meu vício, meu vício, tu. Os caçadores de rock aí com a gente. Obrigado pelo carinho. Nossa roubacena. Valeu, valeu, doi. Detonando. Enlouquecendo. Onde você for, eu também vou. Não consigo mais viver tão só. E entre nós não haverá segredo. Oh my love, você é... Olha, galera aí da quadrilha Roças de Ouro. Quero... Aqui no Animal também, curtindo de montão. Obrigado, quadrilha Roças de Ouro. Na minha vida, coração se entregou a... Eu só quero. Só quero o melhor pra ti. Sabes bem que sim. Como tu não há ninguém. És tudo pra mim. Sem ti eu fico perdido. Ao teu lado me sinto seguro. Deus não deve o meu compromisso. Bora, Tailândia! Búfalo, eu vou te assumir. Búfalo. Não vou pedir. Avisa tua mãe. Tô na equipe XXT. Raidan, Miquelias, Chiquinho, o Francinaldo também e o Silvio aqui com a gente. Pedir pra tua mãe, pedir pro teu pai pra gente casar. Vamos nessa, meu maestro, no escurinho! Será que deu onda, cara? Ou será que vai dar onda? Vai dar onda, vai dar onda, vai dar rock, vai dar tudo. Vamos nessa então, e a música, e a música? E tá no gosto da galera, meu irmão! Solta-te, solta-te, vai! Eu preciso te ter, vai! Meu fechamento é você. Quem sabe canta, vai! Eu não preciso mais beber e nem... Que a sua presença me deu onda. O seu sorriso me dá vontade. Olha o Moisés nas mídias da família Rouba Cena aqui com a gente. Vontade de te ter. Bora, Kleber Munga. Eu gosto de você. Fazer o que? O pai te ama. É, o pai te ama. Detonando, detonando, detonando, balançando. Falo do Marajó. Bora balançando, Tailândia, do jeito que a gente gosta. A música do carnaval, meu irmão. Vem, vem, vem. Ai, cara. Eu preciso te ter. Meu fechamento é você, mozão. Eu não preciso mais beber e nem fumar maconha. Que a sua presença me deu onda. O seu sorriso, a danada. Você sentando, mozão, me deu onda. Que vontade de te ter, garota. Eu gosto de você. Fazer o quê? O pai te ama. Que vontade de te ter, garota. Eu gosto de você. Fazer o quê? O pai te ama. É, o pai te ama. O pai te ama. É, o pai te ama. Ai, cara. Vamos que vamos, meu irmão. Vamos que vamos, detonado. Opa! Meu fechamento é você, mozão. Eu não preciso mais beber e nem fumar maconha. Que a sua presença me deu onda. O seu sorriso me deu onda. Você sentando, mozão, me deu onda. Que vontade de te ter, garota. Eu gosto de você. Fazer o que? O pai te... Só quem tá feliz, só quem tá feliz, só quem tá solteiro. Quem não tem hora pra chegar em casa, joga a mãozinha pra cima, joga a mãozinha pra cima, joga a mãozinha pra cima, joga a mãozinha pra cima. Vamos nessa, meu maestro! Essa também vou te contar, meu irmão! Automaticamente, quando ela escuta, já quer embrasar, ela fica maluca. Automaticamente, quando ela escuta, já quer embrasar, ela... Não vai me queimar, Diego. Tá mal no joelho e vai tremer na bunda. Tropical, tropical. É o bondinho do PP. Ela não precisa de play porque já vive no automático. Pensar que eu não sei, mas sou um tanto problemático. Bem que eu avisei. Essa cintura de elástico merece replay. E eu acho isso fantástico. Já disse que amei, que amei. É o Fabrício? Automaticamente, quando ela escuta, já quer embrasar, ela fica... Meu amigo Romário do Posto Santa Clara também tá aí com a gente. Valeu, Romário! Já quer embrasar, ela fica maluca. Mano! Josinhas, mas me diz uma coisa. Quando a mulher tá enchendo o saco do cara, o que é que ele faz, hein? Ele faz isso aqui, ó. Eu tô brigado com a mulher, então eu vou dar fuga nela. Fui, partiu, que o búfalo me espera. Fui, partiu, a Rod é o Mandela. Kleber Munga! Dá o teste da linguagem de Rafael, super primo, se alô, Rafael! Ela, fui, partiu, a Rod é o Mandela. Eita, que o Tropical tá vazando pelo Tipiti, meu irmão! Fui, partiu, a Rod é o Mandela. Partiu, a Rod é o Mandela. Galera, rouba a cena aí com a gente. Obrigado pelo carinho. Os nossos caçadores de rock. Valeu! Bora, Lona dos Caramelos! Oi! Só gostosa, vai! Toma! Vai! Toma! Vai! Toma! Só gostosa! Vai, toma! Vai, toma! Vai, toma! Só gostosa! Toma! Vai, toma! Vai! Vai! Vai gostosa! Vai, toma! Vai, toma! Vai, toma! Vai gostosa! Vai, toma! Vai, toma! Vai, toma! Vai gostosa! Apaga a luz e toma! Apaga a luz e toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, apaga a luz e toma, toma, toma, toma, apaga a luz e toma, toma, toma, toma, toma, toma, apaga a luz e toma, apaga a luz e toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, apaga a luz e toma, apaga a luz e toma, toma, e apaga tudo! Luz e toma, toma, paga luz e toma. Búfalo. A luz e toma. Búfalo. A luz e paga luz e paga luz e paga luz e paga luz e paga luz e paga luz. Estou aqui enlouquecendo, valeu! Só quem tá feliz sai do chão! Everybody's going to the party, have a real good time. Isso que é bacana, galera contagiante! Enlouquecendo! Eita, Ilanja! Búfalo, búfalo. Bora chacal, bora chacal, bora chacal. Vai. Destaca aí com a gente o pé quebrado. Obrigado pelo carinho. É carnaval, é carnaval, é carnaval. E ela tinha dado um beijo, havia dado um dar a ereção. E se a canoa não virar, e diga, e se a canoa, joga a mão pra cima, joga a mão pra cima. Sai do chão! Tá bonito, meu maestro. Aí, enlouquecendo, daqui a pouquinho tem o Darlan. Daqui a pouquinho tem um show do espetacular, meu irmão. Meu amigo Erivaldo, lá de São Miguel do Guamá, obrigado pelo carinho. O Calanguinho já na área também. Um abraço pra vocês aí, viu? E vamos, que vamos, que vamos, que vamos, que vamos, que vamos, que vamos, que vamos, que vamos! Tu tá, tá, tu, tu tarará. No balanço do chiclete, o chicleteiro vai dançar. Tu tá, tá. Isso é só o esquenta pro carnaval, meu irmão! Tu tá, tá, tu tarará. No balanço do chiclete, o chicleteiro vai dançar. Tô chegando, vem pra cá. Vem curtir meu som, vem comigo. Voltar a ser criança, meu irmão. Meu amigo Rato do Grau, Luiz do Grau, Rogério, João aí com a gente. E dá um pulo e vai pra frente. Vem de beixinho, vem. Beijinho vai pra trás. Vem, vem, vem. Quem quiser brincar com a gente. Então sai do chão. E vai, e vai, e a percussão. Assim, maior. Quero ver. Meu pintinho amarelinho. Ei. Cabe aqui na minha mão. Quando quer. Sai. Batendo palmas e dando um grito. Levanta. Tem que ser mais alto, mais forte. Vai, vai, vai. Batendo palmas e dando um grito. Joga. Melhorou, melhorou, melhorou. Sai do chão. Da multidão. Será que tem alguém do Pai Sandu aí? A torcida do Papão vem assim. Vamos pra cima, Papão. Quero ver, quero ver. Torcida do Leão, bate na palma da mão, bate na palma da mão e vem, e vem. Metas açougueiros somos nós e cumpriremos o nosso dever. Se um dia, quando unidos para lutar, Leão, Leão, Leão, Leão, Leão, Leão, Leão, Leão, Leão. Uma coisa eu te peço, joga com raça e paixão. Honra essa camisa, meu poderoso Leão. Moisés. Quero ver, quero ver, quero ver, quero ver, quero ver. Olha o trenzinho, olha o trenzinho, olha o trenzinho, olha o trenzinho. Olha o trenzinho, olha o trenzinho. Bora, Tailândia! Yeah. Eu sou cavaleira, sou mulher guerreira. Em cima do crina negra me dá uma tremedeira. Uma suadeira que me faz arrepiar. Uma louca gemedeira, ui, ui, ui, ai, ai, ai, ai. Ui, ui, ui. Ai, ai, ai. Uma louca gemedeira, ui, ui, ui, ai, ai. Kleber Mugalo, Rafael, galera de Marituba. galera da quadrilha Roças de Ouro aí com a gente. Alô, filho do rock! No verde novo, verde louco, verde mar, na alegria do bumbá, meu boi bumbá, na alegoria viva do maracatu. E a roba cena, o povo dança, lá vão ter alavando. É semideus, é seminu, viva a magia, viva do maracatu. É semideus, é seminu, viva a magia, viva do maracatu. Estrela candente cai do céu, estrela candente é claro véu. Abelha rainha faz o mel, a noite é dona, a lua clareia o bordel. Vagueia, vagabundo, vagalume, sara sereia, sina cena de ciúme. É madrugada, é pé na estrada, é passaredo, é passarada, é muito pouco. E a galera aí do Rei das Carnes derramando muito uísque aqui no lado direito. Toma trubisco, trança trompa, tempestade do trovão, o meu destino. Para que o navio Brasil já tá pegando o clima, meu irmão. O navio Brasil do mar tá pegando o clima. Bora, João, ele, o Rogério, e amanhã o Rato. A Belo Toninho, bora, Toquinho. Estúdio DS Produções, a sua melhor produção é aqui.